Estamos conectados para mais um Mini Titã e hoje falando de um filme. Eu estou sem palavras para descrever esse filme. Até o Último Homem, do diretor Mel Gibson. Antes de mais nada, dá aí seu joinha, não, seu gostei. Se inscreve no canal e aciona aquele sininho para receber novas notificações. Dá uma indicada pro seu amiguinho, aquele que não sabe que vídeo quer assistir, que é meio chatinho. Ele vai gostar desse. E se você quer só ouvir a versão em áudio, no link na descrição desse post, tem um link para a versão... No link do link? No post tem um link para a versão em áudio do Mini Titã, o nosso podcast. Então, sem mais delongas, vamos falar desse filme fantástico Até o Último. O filme é do diretor Mel Gibson, né? Ele que dirigiu, se não me engano, o filme de Jesus Cristo. Sou muito mal informado. Filme que é muito bom, aliás. Paixão de Cristo. Um filme que é extremamente realista. Mostra, né, uma visão... que ele tenta passar, na verdade, assim, o que aconteceria de verdade em aqueles atos, né, aqueles últimos momentos de Jesus Cristo, quando ele foi espancado e torturado, tudo que realmente aconteceu. Inclusive, tem um comentário de um do Papa na época, que disse que aquele filme representava o que tinha sido o último dia de Cristo na Terra. E hoje nós falamos de um outro filme realista e que também toca no tema religião. Mel Gibson, ele que vem aí com o ator Andrew Garfield, não sei se é assim que pronuncia, que é do espetacular Homem-Aranha e alguns outros filmes que eu não me importo. Mas nesse filme ele conta a história de Dawes, né? Desmond Dawes, um soldado, inclusive a história é baseada em fatos reais, um soldado que... queria ir para a guerra. Ele achava que a luta contra, no filme, né, contra aquela parte da guerra contra os japoneses, era de fato uma luta contra o mal, mas ele se negava a tirar qualquer vida humana. Pelo contrário, ele queria salvar vidas. Inclusive tem uma parte do filme que mostra que não faz diferença se é um inimigo ou se é um amigo que ele está salvando a vida. Ele queria salvar vidas. O filme tem 2 horas e 20, na hora que eu vi, eu falei, caramba, acho que é um filme um pouco longo demais, né, para... Porque tem outros filmes de guerra que a gente vê aí com esse tempo, que são bem maçantezinhos, né? Mas não é o caso aqui do Até o Último Homem. Então começa a contar a história de como ele tem seu trauma com armas, como ele é... o que o leva a ser uma pessoa religiosa, né? Não fala muito no filme, ou eu não peguei, qual é a religião do Desmond, né? Mas é algo ali entre o católico, o evangélico. Nos Estados Unidos tem mais outras ramificações, né? O protestante. Mas, assim, ele é uma pessoa que tem suas crenças firmes e fortes e não arreda, não desvia delas de nenhuma forma. Então, uma das crenças do Desmond é que ele quer ir para a guerra e quer salvar pessoas. E a outra crença é que ele não vai pegar em armas, e isso já gera alguns conflitos ali com o que deveriam ser seus amigos, né? Depois que ele alista-se no exército. Então os próprios companheiros dele já tentam expulsá-lo, fazem de tudo, os superiores também fazem de tudo para que ele saia fora, porque na visão deles, eles vão ter que ficar defendendo o Desmond a todo momento, porque ele é um homem, é um covarde que não pega em armas. Na sequência dos acontecimentos, então, acontece algo fantástico, que então ele consegue ir para a guerra e a coisa toda vai acontecendo. Como Mel Gibson, que é o diretor do filme, mostra a guerra, é muito real, sabe? Eu assisti com minha esposa e ela fazia nojo, asco, algumas coisas que mostravam alguns corpos em decomposição, alguns acidentes com bombas, algumas mortes com tiro. É uma coisa bem... o que eu acredito, nunca fui e não pretendo ir em nenhuma guerra, mas é o que eu acredito ser algo bem realista. Então, em determinado momento, o Desmond sente que nada do que ele, nada do que ele fez, nada do que ele faz, tá fazendo a diferença. Depois de um grande ataque, né, que destrói tanto o lado do inimigo quanto o lado dele, o norte-americano. Então ele que continua orando o filme inteiro, rezando, e usam isso como piada, né, pra jogar na cara dele, de que ele tem uma crença tão, tão forte, de que ele zomba, ele esfrega a crença dele na cara dos amigos, dos colegas do exército. Então, em determinado momento, ele diz assim: Deus, por que é que eu estou aqui? E aí ele escuta uma voz pedindo socorro no meio dos destroços de um acidente, de um ataque, da batalha que houve. E aí, meu amigo, vem uma cena, uma sequência aí, acho que deve durar meia hora ou mais, no qual eu quase chorei, mas minha esposa não se aguentou e chorou o tempo inteiro, aonde o Desmond salva 75 soldados. Eu não vou contar mais sobre o filme, porque eu quero realmente que você assista. Mas quando a gente assiste filme de super-heróis, nós temos uma visão de super-herói, né? O cara que tem superpoderes, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Superman, tem uma força descomunal e enfrenta perigos inimagináveis e salva pessoas. É uma coisa. Mas quando você vê um ser humano que está disposto a dar sua vida por outros e é tido como covarde por não querer pegar numa arma, né? E tem vários problemas com isso, com superiores e tudo mais. E aí, cara, o Mel Gibson e o Andrew desenvolvem toda a cena dos salvamentos dele de uma forma que você fica, que você torce por ele, que você fala: vai lá, cara, você consegue, vai lá, vamos mais um, vamos juntos, se você pudesse você ia lá e ajudava ele, vamos lá, mais um, só mais um, Deus me ajuda a salvar mais um, eu quero salvar mais um. É um filme nota 10, sem sombra de dúvida. Eu não sei qual é a crítica para o filme, porque, sinceramente, eu não me importo com críticas especializadas e tudo mais. Eu não estou desmerecendo o trabalho dos críticos de cinema, dos caras, né, de grandes sites. Eu não estou desmerecendo, porque os caras estudaram cinema e arte para fazer o que eles fazem. Mas o filme, o livro e tudo mais é muito uma questão de gosto, né? Então, assim, e essa é outra questão também, a questão do filme se pagou, também não me convence, não. Porque tem muito filme que se pagou que é uma porcaria, né? Tem um filme aí que eu odeio, de Carros e Desertos, que todo mundo ama, mas o filme é sem conteúdo nenhum, mas a galera acha a obra-prima do cinema. Mas não é disso que eu estou falando agora. Assista Até o Último Homem. Ele tem um cunho religioso, mas não chega a ser maçante. E tem alguns filmes que mexem com religião que são... martelo, aquela questão, não, você sabe que ele é religioso e você acredita que ele é, só, né, com as poucas ações que ele faz. E ele é um herói, esse cara. O verdadeiro Desmond morreu com 87 anos e eu vou te falar, eu quero um dia na vida poder dizer que eu realizei meus sonhos e o Desmond realizou deles. Salve de palmas para Desmond Doss, onde quer que esteja. Com certeza está num lugar muito bom. Eu não sou o tipo de pessoa amante de guerras. E, na verdade, eu odeio o assunto guerras e tudo mais, e batalhas. Eu dou tudo para não entrar numa briga. Mas esse filme mostra que se você quer algo, nada pode te impedir a conseguir. Ficamos por aqui. Um grandíssimo abraço desmondiano. E até a próxima.